dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Mesmo estando na raposa, eu sempre ouvi a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Tanta da areia, olho d'água e araçagi. Mesmo estando na raposa, eu sempre ouvi a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando. O amor nasceu. Do violão, e se um dia eu for embora, lá bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, e se um dia eu for embora, lá bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. Pode crer, São Luís do Maranhão, Mirante Estéreo, 96,7. Lembrando que em setembro, grande festa na cidade, dia 7 e 8, com um verdadeiro show, um show super maravilhoso, 5 horas dia 7 e 5 horas dia 8. Eu digo 5 horas porque começa às 7h30 da noite e termina só meia-noite. É um showzão, né, César? Isso é. E o César vai estar com a gente, que vai ser o pessoal do Maranhão que vai tocar. Isso é importante, ao lado da gente de fora, que logicamente a gente tem que trazer como atração maior. A gente tem um pessoal da terra que está sempre batalhando, um pessoal que merece, um pessoal que está sempre com a gente. César, algum recado final aí para a moçada? Espera a rapaziada toda no projeto Pixinguinha, né? Nos dias 23, 24 e 25. Só isso, um abração para todos e até lá, né? E o Visconde aí, Visconde? Um abraço para todos. Pode crer. 96,7, Mirante Estéreo, na próxima quarta-feira, Mirante Popular Brasileira, 21 em ponto. 96,7. Não, beleza, essa daí foi ótima, viu? Grande Celso Borges, né, o nosso primeiro coordenador daqui também, né, fazendo especial aí, entrevistando o César Nascimento. Nossa senhora, um showzão desse, sem começar às 7h30, né, Marco Aurélio? Grande Marco Aurélio fazendo daqui do Brasil. Tem depois de Marco Aurélio depois também, viu? Teve parte aqui. E a gente escutando aí Celso Borges, nosso primeiro coordenador, entrevistando o César Nascimento. E você viu que no final ele fala, e aí, Visconde, tudo bem? Pois é, Visconde era o apelido de Evandro Costa. Eu tenho que contar isso no ar, não tem problema. Tá sabendo, tá aqui, ele chamou Visconde. Grande Evandro Costa, nosso coordenador, que ele parecia mesmo Visconde Sabugosa, pequenininho, magrinho e tal, era todo assim. E ele cantando junto com o César Nascimento, grande informação, viu? Bom, e vamos agora aqui mais um depoimento, só que agora da nova geração da música popular maranhense, um depoimento aí do Thiago Massi, que realmente está fazendo um tremendo sucesso, Sorte Dessa Moça e a música que vai tocar em seguida aí. Então vamos curtir aí o depoimento com o Thiago Massi. E aí, Thiaguinho? Fala, rapaziada, eu sou o Thiago Massi e é uma honra estar aqui para parabenizar a Rádio Mirante FM, todo o apoio e dedicação aos novos artistas e a nova cena musical autoral de São Luís do Maranhão, né? Rolando como uma ponte que leva o nosso som até os ouvidos de vocês. Beleza? É isso aí, gratidão demais, tamo junto. Parabéns, Rádio Mirante FM. Valeu, muito obrigado, grande Thiago Massi, aí com seu depoimento, que beleza. E vamos curtir então na Mirante FM, música do Thiago Massi, Shot Dessa Moça, é sucesso, vamos lá. Dessa moça, autografar no céu da boca, rolar no corpo, engatar no tom. Desejo é fazer da tua língua meu batom, mas sem demora, embora. Vem cá, menina, tu é meu marca-passo, meu compasso, tu é o meu shot e o tumbum, tu é a fina flor desse cangaço, tu é o meu 70 menos um. Não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é ter você do meu ladinho. Não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é ter você do meu ladinho. Mas eu não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é desses bem apertadinho. Mas eu não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é ter você do meu ladinho. Eu vou montar um shot dessa moça, autografar no céu da boca, colar no corpo, engatar no tom. Desejo é fazer da tua língua meu batom, mas sem demora, um bom. Me caminha, tu é meu marca-passo, meu compasso, tu é o meu shot e o tum-tum, tu é fina flor desse cangaço, é o meu 70 menos um. Não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é desses bem apertadinho. Não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é ter você do meu ladinho. Mas eu não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, é desses bem apertadinho. Não quero não, não quero shot nem baião. Eu quero sim, você do meu ladinho. Gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, eu sou gay. Estamos só nós. Cante como quiser, mas cante com a Mirante. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$ 3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, beleza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Atu Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. Graus. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13:29. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Beleza, estamos voltando aí com o seu programa maravilhoso Linha do Tempo. É, que coisa boa, né? Hoje comemorando 39 anos de Mirante FM. Hoje é o dia de hoje. Parabéns, Mirante. Parabéns pra você nessa data, querida. Que legal. E também comemorando 408 anos de São Luís. A Mirante FM é literalmente uma rádio com a cara da ilha. O mirante que trazemos no nome faz referência a um ponto elevado, de largo no horizonte, que faz parte da arquitetura dos casarões da nossa amada São Luís. São 39 anos que tiveram início em 8 de setembro de 1981. A Mirante FM surge para revolucionar a frequência modulada no Maranhão. E nesta trajetória, a rádio fez um pacto com o tempo. A melhor constatação é a nossa programação com músicas do passado e do presente, vividas, vinhetas criativas, tudo produzido e vinculado desde as cartucheiras, passando pelos MDs, até chegar à atual digitalização. Pois é. A Mirante FM abraçou como um dos seus pilares na sua linhagem de atuação os eventos culturais e esportivos. Enfrentou ao longo do tempo os desafios da tecnologia, a convergência da internet e suas ferramentas de mídias sociais, mas sempre manteve em evidência a preocupação em fazer o elo entre o local e o global, o passado e o presente, tudo em função de melhor informar você. Mirante FM é uma rádio camaleônica, como David Bowie, por exemplo. Chega aos 39 anos sem perder a originalidade, a essência e a personalidade. Faz com que a sua programação diversificada atenda a todos os gostos musicais. Isso mesmo. E a gente vai curtir agora uma entrevista com Asas do Maranhão. Sente o clima só. Eu vou contar depois o que é. O grupo Asas do Maranhão tem como produtor o Jorge Ferreira, tem o Sérgio Brenho no vocal, também é diretor musical, toca violão e flauta, o Celso Reis, viola, violão, cavaquinho e vocal, o Biraci, baixo, vocal, direção e harmonia, e o Luiz Cláudio, Jorge Luiz e Giovanni Borges na percussão e efeitos. E a rapaziada está toda aqui enchendo aqui o saco do estúdio. Eu vou começar a chamar o Jorge. Jorge, que é o produtor do grupo, a gente podia, naquela coisa tradicional, perguntar como é que surgiu Asa, por que Asa? Tudo bem. Vocês gostam de voar, o que é o lance? Não, aí, antes de tudo, gente da Mirante, o fato da gente encher o saco aqui da Mirante, a culpa mesmo era a própria Mirante, que dá esse apoio totalmente amplo aí ao pessoal, aos valores da terra, né? Bem, o Asa é o seguinte, o Asa surgiu há um ano e meio atrás, mais ou menos. Essa rapaziada transava ali pelo Colégio Marista, né? E de repente se reuniu para participar de um projeto do colégio chamado Projeto Asa Branca. Então, fim do projeto, a rapaziada pegou gosto pelo trabalho, o trabalho continuou e a rapaziada achou melhor colocar, já que o grupo pintou por época do projeto Asa Branca, então o pessoal colocou o nome do grupo Asa do Maranhão. Daí a rapaziada tem vindo feito esse trabalho aí, a partir de 3 meses para cá o trabalho tomou mais evidência e a rapaziada está aí tentando dar o recado. Vou deixar aqui o Sérgio, que é o... Que legal, hein? Tá aí, um trecho da entrevista, mais uma entrevista com o nosso querido Celso Borges, né? Ele entrevistando aí o pessoal do Asas do Maranhão, que barato. Tem mais ainda, tem mais. Na linha do tempo também a declaração da grande cantora, compositora Miúcha, né? Ela também fazendo a sua declaração de amor a São Luís. É, a gente tem esse arquivo aqui na Mirante FM no Linha do Tempo, se liga. Nós vamos bater com ela um papo bem leve, um papo onde nós vamos conhecer quem é Heloísa Maria Buarque de Holanda, mais conhecida como Miúcha, como foi o começo da carreira e uma série de outras coisas. Miúcha já é a terceira vez que vem até aqui em São Luís. E eu queria que, antes dela começar a falar da carreira, dizer qual é a magia que tem São Luís para ela, que já é a terceira vez que está aqui. Eu acho que vou ter que vir umas 30 para conseguir te dar uma resposta adequada. Mas é uma cidade muito linda, muito gostosa. O pessoal daqui, eu adoro São Luís. Vim aqui a primeira vez, João do Vale, fazer show, depois vim com o João, minhas irmãs, depois já teve minha filha, veio pra cá também, com a tia, João. A família toda tá contaminada, né? Todo mundo amarrado, né? Beleza, tá aí um trecho da entrevista e quem tá entrevistando é Dulce Brito, é, na época do Mirante Mulher, né, no começo aí da rádio, e ela entrevistando com aquela vozinha gostosinha, nossa querida Miúcha, valeu, muito obrigado, grande Dojinho, hein, tá garimpando tudo de bom aí na Mirante FM, tá certo, vamos curtir aí então. Bom, tem mais aqui um depoimento maravilhoso agora, que é de uma das maiores intérpretes do Brasil, né, minha amiga maravilhosa, amiga aqui da Mirante, lógico, sempre muito bem tocada na Mirante FM, seus grandes sucessos que ela grava, ela toca muito aqui na Mirante FM. É Rita Benedito, que hoje está morando em São Paulo, mas é nossa maranhense especial demais e mandando o seu recado aqui no Linha do Tempo. Rita Benedito na área. Olá, sou Rita Benedito e quero dar os parabéns à Rádio Mirante FM, que esse ano completa 39 anos produzindo música e informação de qualidade. Eu também faço parte dessa programação da Rádio Mirante FM e desejo um feliz aniversário. Valeu, muito obrigado, minha querida. Então toca, Rita Benedito na Mirante. Tá aí pra você a música do Antônio Vieira. Cocada. Satisfeito de tanta tentada, na boca de todas eu me derretia e ainda cocada pra ioiô, cocada pra iaiá. Coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá. Coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá. Coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá. Coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá. Inglês para everybody. Bem, meus amigos, vamos aprender mais inglês. É preciso o inglês na vida, no trabalho, na cultura, em casa, na sociedade, no esporte, na sociedade, amigos de bairro. Em todo lugar é preciso o inglês. Culpa da diretoria. Vejam, por exemplo, o que dizia Alan Prost no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ele dizia: I can't live today, everybody bods and Shirley backing gay. Isto quer dizer o quê? Também não sei. Vamos tirar dúvidas? Ciliano, Ciliano, por favor, desencanei-me quanto aos tubos e conexões da palavra que nojenta. Não, eu vou arrancarei, veja bem. É can you get? É can you get? Muito bem. Can you get? Can you get é algo que o menino engraxate pergunta pro moço de sapato sujo. Sim, para ele. Sim. Veja bem, ele oferece graxa dizendo: Hey man, o senhor can you get aí ou só vai flanela? E to hide, Ciliano? Não, como é que é? To hide, Ciliano. É to hide. É to hide, Ciliano. Veja bem, to hide. To hide. É algo que esconde a fome. Em vez de comer jabá com chuchu, eu peço algo leve, como por exemplo chá com to hide. Ideia, Ciliano. Como é que é? É teia de aranha, parece teiara. They are. Muito bem, they are é um problema de respiração que pode levar à morte. Veja, John e Mary, por exemplo, correram 30 quilômetros, tipo Ivan. Eles estão cansados e não podem respirar. Ou seja, eles estão com falta de ar. Daqui um time, mais inglês pro sei. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Pois é, me amarro muito nessa aí, viu? Muito legal essa aula de inglês, viu? Bom, mas vamos agora mais um depoimento. Daqui não tem descansar, não tem negócio de descanso, não. No Linha do Tempo, a gente mostrando, falando, né, figuras experientes e também a nossa nova geração aqui, meu querido. Ó, inclusive, mandar um alô especial pro grande Mário, sendo o Mário lá, né? Tá com o atrás do armário totalmente lotado, né, grande Mário? Como é que é o nome desse bofe mesmo que eu sempre esqueço, meu? Hein? Luciano? É, grande câmera da TV Mirante, Mário também, porque eu nunca chamei ele de Luciano, é impressionante. Conheço como bofe só. E aí, meu querido Mário também, beleza, visita nossos estúdios aqui, valeu, muito obrigado. Parabéns, São Luís, parabéns, Mirante FM, é hoje? Que legal. E nós vamos agora no depoimento de mais uma figura maravilhosa aí da nova geração. Já, não sei se é a nova geração, Preto Nando já tem uma estrada danada aí com o clã nordestino e tudo mais, né? Então, não sei se eu posso dizer que ele é da nova geração, não, viu? Mas é assim, vamos lá então, meu querido Preto Nando, um abraço, papai. Vamos lá, cadê o depoimento? Opa, salve, salve, rapaziada. Preto Nando na área, certo? Passando aqui só para parabenizar a Mirante FM pelos seus 39 anos aí de existência, de muita música, informação, profissionalismo. Quero abraçar aí todos os meus amigos locutores da Mirante FM, toda a direção da rádio, parabenizar a todos. Dizer também que a Mirante FM é uma das rádios que toca todas as tendências da música mundial. Eu mesmo tive o privilégio aí em 1994 de poder passar aí por essa emissora. Fiquei aí apresentando durante um ano uma hora de Black Music dentro do programa Som das Praias, junto com meu amigo Magno Soares na época. Então, muito obrigado, Mirante FM, também pela oportunidade, pelo aprendizado. Dizer que é vida longa a todos vocês, que venha mais 40, 50 anos aí de muita música, informação e alegria para todos nós, tá bom? Valeu, beijo no coração de todos, tamo junto! Valeu, meu querido Preto Nando, talento. Eu falei que ele não era da nova geração, né? 94 passou por aqui falando de Black Music e outras coisas mais, com Magno Soares no Som das Praias, que legal, né? Então tá aí, a Mirante FM recordando pra você e falando dos 39 anos que estão sendo comemorados hoje. É isso mesmo, dia 8. Foi o dia que a gente começou. Ah, em 1981. Que legal. Vamos curtir. Pretonando, Clã Nordestino e Chagas da Maé. E sente o clima toada. Não fale mal do clã perto de mim. Essa rapaziada pesada que canta assim. Picapes, matracas, scratches, pandeirões. Clã Nordestino, a peste negra do Nordeste. Reverencia suas raízes, negras raízes. Revolução, hip hop, bumba, boi, dias felizes. Eu quero ver esse povo cantar e dançar com motivos. Eu quero ver esse pai e essa mãe de periferia estampar um sorriso na boca da noite, noite de mandinga. Coisa de terreiro na virada da figa. Chagas cantador, mostre o seu valor na toada, na rima. Revolução socialista, nosso objetivo.